tivemos o alerta às 15h15, fomos assinados por um despiste seguido de capotamento. À nossa chegada estava uma vítima já fora da viatura, ferido ligeiro, posteriormente foi transportado para o CHC Coimbra. E depois tinha dois encarcerados, físico tipo 1, na qual depois também foram assistidos pela VEMER e pela CIV de Arganil, que depois, posteriormente, também foram transportados para o CHC Coimbra. E quanto ao estado destes feridos, eram com alguma gravidade? Três feridos ligeiros. A estrada chegou a estar cortada? Correto, teve cortada por volta de 30 minutos, nos dois sentidos. Depois chegou a brigada, depois dos trabalhos concluídos, foi aberto a via. Que sítio, mais precisamente, aconteceu este acidente, se é possível? Pronto, isto foi ao quilómetro 17.6, sentido Oliveira-Coimbra. O proprietário da viatura vinha sentido Coimbra-Oliveira, despistou-se e foi com a faixa contrária.